sábado, web 7746. Boa noite, objeto 6746, sua identificação. Essa via, chegada Mari para 2000 pés, o ajuste altímetro no 014, reporte localizador. Usará localizador 1014, posso aproar ETAP da presente, ou Duna? Autorizado ETAP, 6746. Obrigado. Salvador Tower, good evening again, this is 353-17. Now we will continue to Belém, request level 390 information, travel remote to 13. Okay, 35317, flight level 390 is not correct to Belém, is it possible flight level 380? No problem, 380. Okay, I'll just check the standard instrument departure. Stand by just 1 minute, 35317. I'm waiting for 353-17. Ouch. Zero, zero, confirma? Afirmo, chegada à Mari até nível 050. Ok, na Mari 050, 259. Q3 70, o senhor aceita o TAN 3226? 370 o quê? Ok, só um instantinho, o número 2 para a cópia, ok? TAN 3226. Vai aguardar, 3226. Trip 5317, ready to copy. Go ahead, sir. Ok, Trip 5317, clear to Belém, flight level 380 via Upper Zulu 41. Takeoff runway 10. Left turn to Momo departure and Nitsa transition. transponder 5173 and departure control frequency 119.35. Repeat, please. And clear to Belém, level 380.41 and departure runway 10 left. At moment departure, transition is 5173. Call can frequency departure 119.35. That's correct, 35317, call me already for pushback and startup, or remote error. I'm calling for pushback and startup, and on for your information, sir, after Brazil 41, we are proceeding to previous intersection and interceptor Brazil 3 until Belém, UR. And then, despite level correctly, it's 390, but we are requesting to Amazon 7. Thank you, 35317. Okay, yeah, just to confirm, in Pires position, you check the flight level, you ask for flight level change to the center, okay? 1-7. Autorizado, voo no 714, chama para o táxi, o altímetro no 014. Chamaremos, obrigado. O 3226, copia? Copia. 3226, autorizado para Natal, nível de voo 370, pela Aperzulu 10. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipa, transponder é o 5164 e o controle em 119 decimal 35. Contexto. Autorizado para o TAM 3226 Natal, nível 370. Decola da 10, com curva esquerda, saída Puga, transição Zipa, onde percebe Upper Zulu 10. 5164, transponder, 119.35, controle. 3226, correto, chama pronto para o pushback e acionamento na posição 7. Vai chamar como pronto, 3226, obrigado. Controle RF 509. 509, é só identificação. Chegada Mari. Desça via até o nível 050, 1014. Descendo via até 5 pés na chegada Mari, objeto 5804, estado 1014. Afirmativo, número 3 na aproximação, 5809. Objeto 5899, desça para 3.000 pés. 1.014 ajuste, 1.014. 3.000, comunicador, 5899. Objeto 6746, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte localizador estabilizado. Acusará o L. 714 foi entrecortado, muito baixa a transmissão, ok? Por gentileza, repita os dados. 714, POP 111 a bordo, alternativa 2. 111 a bordo, tá livre o táxi, Fátio 1, Índia. Chama no ponto de espera da 10 para a decolagem, que nega 1014, voo no 714. Permanece bem baixo, ok? A transmissão, ok? Tá 3226, tá livre posicionamento, chama para o táxi. O altímetro no 0 no 4. 0 no 4, livre pushback acionamento. Pode chamar para o táxi 3226. Espera da 10, voo 1714. 1714, autorizada a linha de decolada 10, vento é de 1110 graus com 5 nós. A gente decola pista 10, voo 1714. Estabilizou o web. 746. Objeto 6746, complete LS, chame a 12186. 1286, boa noite, obrigado, senhor. Boa noite, motor. Obrigado. Olá, Salvador, boa noite, UF 6746, aproximação para 10. 6746, boa noite, complete a aproximação, guarde pista ali, para o posto. Web 6746, tá livre pouso na 10, o vento é 1110 graus com 5 nós. O altímetro no 0 no 4. Livre pouso, Web. Voo no 714, decolou os 41, controle em 1935, bom voo e boa noite. 1935, voo 1714, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 1714, decolou na Cuca, passa 1700 pés. Tino 4, contato radar, manter nível 230, saída Cuca. Nível 230, saída Cuca, voo 1714. Para o táxi com 107 a bordo, alterna Fortaleza, são 2 horas e 45 do navio. Tá, livre o táxi, via parte 1 no Índia e Alfa, chama no ponto de espera da 10, QNH 1014. Táxi, via parte 1 no Índia e Alfa, vai chamar no ponto de espera o 3226, no ponto de espera, 10 no 4. And for push and start up trip 5, T317. Approval to push and start, call me ready for taxi. QNH 1014-35317. 1014, push and start, approved, I call for taxi, 5317. Web 6746 no solo aos 44, Olivar à direita, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Aguarde antes da Juliette, Ed. 86. 86, boa noite. Boa noite. 5809, desça para 2000 pés, autorizado LS, reposta no localizador estabilizado. 2000 pés, reposta lá estabilizado em LS, objeto 5809. Salvador, boa noite, sabe, 5899, final na 0, visual, baixo travado. Noite, web 5899, reporte passando externo, baixo travado. Informa. Passando sempre, web 5899, baixo travado. Livre pouso na 10, o vento 1-0 graus, 62 de nós, 1014 o altímetro, web 5899. Livre pouso na 10, 5899. Livre, frequência 126.85, alterne 133.65. Boa na proa de Aracaju, Recife 1285, 13365, voo 714, boa noite. Boa noite. Okay, Alô, Hilton, 3226, está pronto no ponto de espera da Unzan. 3226, após esse web que está na curtinha, ali mantém 10, preparo para decolagem, estão logo atualizados. Atente, então, após o pouso do web, ali mantém 3226. É a torre 1862. 1862, boa noite, objeto 509. Boa noite. Boa noite, objeto 509, estabilizar no localizador. Boa noite, 5809, aguarde pista livre, tem um TAM tomando a posição agora, prestes a iniciar a rolagem. Gente, aguarda, objeto 509. Address to taxi 5317, people on board 66, appearance 4 hours, open 8 from leave. 66 on board, please confirm. That's the matter, sir. Okay, taxi approved via April 1, India and Alpha, call me on holding point 1810. 3531 5899 no solo aos 49. Prossiga na Alpha e aguarde. Perdão, Alpha e Kilo para o Pátio 3. Alpha e Kilo, Pátio 3. Alpha e Kilo, Pátio 3, Web 5899. 3226, autorizada a decolagem da 10, vento é 1-10 graus com 8 nós. Autorizada a decolagem, TAM 5809, livre pouso na 10, cheque o trem, o vento é 1-10 graus com 8 nós e o altímetro no 0-4. Livre pouso na 1-0, baixar travada no 0-4, ajuste o objeto 5809. Decolou 50, controle 1935, bom voo e boa noite. Boa noite, 1935, 3517, after the landing traffic, line up and wait runway 10. After scratch down, find landing, line up and wait 3517. Azul 4178, boa noite, ação de identificação, chegada a Mari, dessa via para 2000 pés, 1014 no ajuste, reporte localizador estabilizado, está autorizado a finalizar. Por favor, vamos 1-0-4. Anúncio elevado, Pátria, no patrão, no patrão. Informe que a transmissão está muito ruim, ok? 4178. Continua a transmissão agora? Continua. Tá parecendo um pato falando. Transmissão agora com 4178? Permanece. Web 5809 no solo 52, ao livrar à direita, prossiga na Alpha e Kilo para o Pátio 3. Ao livrar, vai prosseguir via Alpha Kilo Pátio 3, objeto 5809. Repeat 5317, clear to take off. The wind is 110 degrees with 6 knots. Clear to take off, 35317. Repeat 5317 airborne at 54, call now departure control 119.35. Have a nice flight and a good night. Thank you. And I am 35. Trip 5317. Control, trip 6317. Trip 5317, contato radar, se manter o nível 380, saída Momo. Trip 5317, sub e mantém inicialmente o nível 340 até contato com o Recife. 3437. Dois, chame o centro na frequência 12685. Caso negativo, chame 13365. 12685, 13365, alternando, 3226, boa noite, obrigado. Boa noite.